Ficámos a 24 minutos praticamente das 13 horas. O ano passado era Bora Lá e foi Bora Lá durante uns bons dias de folia. Este ano já vamos saber qual é. Aliás, toda a gente já sabe qual é o mote do casino, mas pronto. Olá, António. Já há muito tempo não te vi. Olá. Não sai daqui. Muito boa tarde aos nossos ouvintes. Se não for antes, no sábado estás cá outra vez. Se não for antes. É isso que eu ia perguntar, é para vir amanhã outra vez ou é só no sábado? É para, por enquanto, acho que estás sábado amanhã. Ok, pronto. Por enquanto. E temos o Paulo Tacha também em estúdio. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Bem-vindo também aqui aos estúdios da Rádio Nazaré. Aqui estamos a gente outra vez, não é? Isto dá-se a volta. Dá a volta num instantinho. O ano passa muito rápido. É incrível. Parece que foi ontem que estivemos aqui a falar do baile do casino. É verdade. Já cá estamos outra vez a falar do casino. Bom, é sinal que nos encontramos aqui, é bom sinal. É bom estarmos cá. Isso é bom estarmos cá. E a falar do nosso carnaval também. Sim, é melhor ainda. O ano passado, as expectativas que tinham para o carnaval foram cumpridas? Correu tudo como vocês estavam à espera, Paulo? Sim, em termos gerais, sim. Tivemos uma boa adesão em termos de população. Não houve qualquer problema em termos das pessoas, por isso aí é logo uma mais-valia para nós. E penso que correu normalmente. Destes anos para cá tem sido a melhorar constantemente. E nós fazemos por isso mesmo. Bem, o casino, nos últimos anos, de facto, tem captado outras faixas etárias. É aquilo que também tem alguma percepção. Manteve aquelas que já tinha, que sim, é hábito irem ao casino e que não deixam de maneira nenhuma de ser a sua sala ao casino, mas também têm conseguido captar-se outros foliões, digamos assim, do nosso carnaval para a vossa sala. Sim, é verdade. Sim, é um trabalho que nós temos feito de tentar e procurar diversificar um pouco a oferta do que nós temos para apresentar e oferecer a quem nos visita no Carnaval. Ainda ontem falávamos aqui naquela questão das marchas tradicionais, isto só um pequeno à parte para servir de introdução àquilo que eu vou dizer. Falávamos aqui naquelas marchas tradicionais, que eu nasci a ouvir as marchas tradicionais e cresci a ouvir as marchas tradicionais e aquelas marchas que nos tocam ao coração, aquelas marchas sentimentais. Mas eu gosto muito daquelas marchas alternativas. Gosto muito das marchas como os Canja, que nós temos lá já há uns anos connosco, a Marcha dos Sacanais. Mas dentro das marchas alternativas, na minha opinião, nasceram outro tipo de marchas alternativas, que são há uns dois ou três anos que apareceram com os Cheios da Areia, aquela os marcha do Porco Voador, depois os de Santos, os Bagdás, são outro género de marchas alternativas. Isto para vos dizer o quê? Para além da nossa banda que nós temos lá, da banda os Beatles, a banda principal, temos os Canja, que já estão connosco há muitos anos, e este ano procurámos ainda diversificar ainda mais a oferta. E fomos ao encontro precisamente desse tal estilo alternativo, dentro do alternativo, das marchas alternativas e das bandas alternativas, fomos à procura de outro estilo alternativo e este ano vamos ter os de Santos connosco também no casino. Portanto, quando tu dizes alternativas, acho que eles ficam ali, é a minha opinião. Entre marcha tradicional, exatamente. E aquelas demasiado alternativas, digamos exatamente. Assim. Exatamente. Algumas a gente tem dificuldade em identificar como marcha, porque já roça quase o ser outra coisa que não a marcha de carnaval. Mas nasceu de facto, e está a nascer, um nicho ali no meio. Exatamente. Que vai buscar as duas coisas. Era mesmo isso. Portanto, já temos esta novidade para este ano. Estávamos a falar do ano passado, já passaste uma novidade. Sim, sim, nós temos a banda principal, que são os Beatles, que também já lá estão uns anos connosco. Temos os Canja, que nos últimos 2-3 anos nos têm pedido, eles estão ali de corpo e alma, nos têm pedido um dia para viverem o carnaval de outra forma, também para descansarem e para viverem eles de outra forma que não em cima do palco. E nós achávamos que aquele dia que eles não participavam era um dia onde o baile, e quer queiramos quer não, acabava sempre ligeiramente mais cedo. E também, lá está, à procura dessa tal diversidade de oferta, por que não encaixarmos aqui essa banda que está no tal estilo, entre o que tu falavas agora, o tradicional e do alternativo. E entramos em contato com eles e eles disponibilizaram-se logo a estar connosco no casino, e ainda bem, porque é mais outra oferta que nós temos para quem nos visita. Até porque, Paulo, o público do nosso carnaval, vamos chamar assim, é de facto cada vez mais diversificado, porque, e ainda bem, os mais jovens cada vez mais acompanham o carnaval e querem fazer parte do carnaval. Tenho um bocado esta ideia, se calhar estou errada, mas sinto isso, que os jovens cada vez mais querem, e por isso mesmo também acabam por ir para as salas e ficarem agradados por terem também aquilo que eles querem ouvir. Sim, sim, mas é um bocadinho diferente do antigamente. Enquanto porque antigamente nós, a gente íamos com os pais, a gente ouvia com os pais, ouvia o informe final, não havia outra coisa agora, e nós íamos para lá. Neste momento, as salas de baile são mais um refúgio depois dos bares fecharem, mais um refúgio para eles também irem. Nós já temos, nestes últimos anos, já temos também reparado que as pessoas mais jovens, ou seja, os jovens, já estão aí mais cedo para os bares também. E aí também nós, devido também à situação, porque a situação deles, eles querem, querem margens alternativas, querem uma música alternativa também para a idade, entre aspas, a idade deles. E então foi por isso que nós tentámos conjugar as duas faixas etárias no casino, ou seja, nós temos aquele período... Temos o tradicional. O tradicional, que normalmente está sempre cheio daquelas pessoas, mas depois há uma hora que as pessoas também já não têm corpo para estar até às 8 da manhã, e chega uma hora que vão, e aí é quando entram as outras, e nós temos conseguido entre aspas, não deixar morrer o baile, e aí tentámos a mudança das bandas também. Por isso, não quer dizer que a banda principal não pudesse fazer todo, claro, o evento, sim, até às 8 da manhã, conseguia. Nós informamos que vamos fechar às 8 da manhã, que é o horário que está estipulado pela Câmara Municipal do fecho das salas de baile. Vamos fazer isso, vamos cumprir, já temos cumprido todos os últimos anos e vamos cumprir novamente até às 8. É por isso que eles vão dar todo o máximo até essa hora. E é por isso que eu chamo, aqui faço um apelo aos mais jovens para irem mais cedo. Mais cedo. Se querem usufruir um bocadinho mais dos bailes do casino, aqui falo do casino, também das outras salas também têm a mesma situação, vão mais cedo, porque têm outros dias para ir para os bares, e aí vão mais cedo para as salas de baile. É isso verdade, que eu peço. E acaba por também se criar mais convívio lá na sala, não se chega lá com já às 2 da manhã, já é um bocado uma hora. Sim, mas fora essa hora é muito bom. É muito bom, claro que sim. Essa hora já é muito bom. Eu continuo a dizer, eu sou do tempo que a gente ia às 9:30 da noite para o baile. E estava uma fila à porta para entrar. Exatamente. E pronto, depois ficávamos se calhar até às 6, 7 da manhã, sabe-se lá. Muitas vezes seria até essa hora, mas a verdade é que a gente... Depois também tínhamos o intervalo. Sim, agora é impensável, e as salas tiveram que se adaptar obviamente aos novos tempos, e é o que acontece ano após ano. Sim. Lá está, vocês este ano já têm mais uma novidade nova, como se eu costuma dizer, precisamente para se ir adaptando, sim, àquilo que, claro, o público quer e espera de vós. E se for isso que leva o pessoal a ir mais cedo para o baile, sim senhora, não é? Claro. É essa malta que nós temos a tentar também que eles venham mais cedo. E aí, com bandas, entre aspas, da idade deles, são capazes de conseguir puxar mais pessoas jovens para irem mais cedo, para eles verem. E nós não vamos dizer qual é o horário que eles vão entrar, que é para não estarem só a chegar àquele horário. Claro. Eles vão tocar naqueles dias. Portanto, é bom eles irem mais cedo para as salas de baile. Ora bem, falavas há pouco das marchas mais tradicionais, mais antigas e por aí fora, mas aquilo que eu também observo na malta mais nova, e tenho aqui dois jovens, um mais jovem, que é 15 aninhos, né? Ninguém tem 15 anos hoje em dia, mas pronto, o Pedro Rocha, que está em estúdio, mas é que eles acompanham e gostam das marchas para a idade deles, mas também têm as antigas na ponta da língua. Essa sim, que é, essa. É verdade. Também, eu também já me percebi que sim, que os jovens também gostam das marchas tradicionais. Gostam, mas... da evolução nesse sentido. Exatamente. Mas também gostam daquilo que é tradicional mesmo. Mas depois tu chegas ali a uma certa hora no baile, e se vais passar uma marcha tradicional, ninguém vai dançar essa marcha tradicional. A partir de uma certa hora já querem as tais ditas marchas alternativas, porque, e mesmo nos bares, tu entras num bar, não deve estar a passar uma marcha tradicional, e se estiver a passar uma marcha tradicional não está a haver tanta adesão das pessoas que lá estão para dançar, porque a marcha tradicional dá a sensação que hoje em dia é mais para se ouvir e não para se dançar. Se formos ao casino quando o baile começa, assim, dança-se essas marchas tradicionais e ainda se consegue dançar marchas agarradinho. Aquecer os motores. Nós temos lá aquela faixa etária que ainda gosta muito de dançar a marchinha assim, quando a sala ainda está calminha. Depois já não dá para dançar dessa forma. Já não dá para nada. Exatamente. Neste Carnaval 2026, e vamos para ele, né, para o Carnaval deste ano, agora em termos da sala, de como é que as coisas estão a correr, eu sei que há sempre coisas a arranjar, há sempre decoração ou a refazer, ou na totalidade, ou algumas partes. Paulo, como é que está isso? É sim, é o que é. É o que é. Este ano tivemos que remodelar as duas galerias do casino, porque as madeiras estavam já muito, muito defeituosas e tivemos que mandá-las abaixo e temos a reconstruir, entre aspas, todas as duas galerias. Já estão reconstruídas. Já estão reconstruídas, agora falta os acabamentos. Tivemos que fazer isso porque, em termos de segurança, e nós privilegiamos a segurança naquela sala, tivemos que mesmo avançar com isso. Não foi na data que nós queríamos mais cedo, mas agora é todos os dias lá e para acabar a tempo. Isso vamos conseguir. Pronto, é essa situação que temos. De resto, existe sempre alguns encaixes de ilustrações, mesmo em termos do mote, vai-se fazer mais divulgação do mote. Temos também, e continuamos a ter, não temos tempo, continuamos a ter também o apoio da Unify em termos de marketing da nossa sala. Mesmo na cedência do LCD do palco, é a Unify que nos cede o LCD para os dias de Carnaval. Portanto, aí temos essa evolução também do que tínhamos antigamente. Antigamente era o projetor, ou tínhamos vários projetores. Neste momento deixámos de ter os vários projetores e temos o LCD de palco, trás de palco. O que traz um bocadinho mais de nitidez, né? das imagens. E o pessoal gosta de ver, a verdade é sim. Essa. A nível de luzes também vamos ter uma novidade, também sim. Vamos ter uma disposição da parte de luz diferente do que tem sido nos últimos anos, que vai tornar a sala ainda mais numa sala, tipo naquele ambiente de espetáculo, de concerto, por assim dizer. Vamos ter toda essa envolvência na sala e estamos a trabalhar para isso, e já lá estamos desde outubro. Há pouco o Paulo falava na galeria, tivemos que arranjar a galeria. Agora é tinta, muita tinta, está lá muita tinta para cima, muita tinta para se dar naquela galeria, naquelas paredes, porque aquilo de ano para o que é branco fica preto. Pois, é natural. Mas já está tudo preparadinho, ou quase preparado? Tudo preparado, além não. Dessa parte tudo preparado, não. Neste momento, se tivéssemos que fazer o baile amanhã, não conseguíamos. Conseguíamos, ficava ali. Isso tudo por pintar, mas pronto. Não, mas está lá muito trabalhinho ainda para até ao Carnaval, e é como o Paulo diz, temos que ir lá agora todos os dias e tem que se começar a trabalhar com... Porque quando tu começaste em outubro, é mais um dia, não vamos hoje, vamos amanhã. Vamos amanhã, não, ainda temos tempo. Ainda temos tempo, não é? E depois o serviço agora vai se acumulando e depois temos que correr atrás do prejuízo, como se diz. Ora bem, a correr atrás do prejuízo, baile de máscaras, é quando? Baile de máscaras é no dia 27. 7. No dia 7 de fevereiro. Portanto, até lá, amigos. Tem que estar tudo feito. Tem que estar tudo feito e ainda tem alguns dias, verdade seja dita, não é? Sim. Ainda tem aqui algum tempo de... São vocês da direção que fazem todos esses arranjos ou arranjam pessoal que também, passando por redundância, que vos ajude? Além dos diretores, há sempre alguns elementos que nos ajudam a trabalhar, aparecem lá à noite, e mesmo alguns componentes também do rancho também nos ajudam a fazer todas as reparações. Não temos empresas contratadas para fazer, somos nós que temos que as fazer. Porque é preciso ter condições melhor financeiras. Pior, né? Mas... E quantos mais forem, melhor, porque, por exemplo, tu tens uma galeria para pintar, se tiverem dois ou três a pintar uma galeria, numa noite pintas uma galeria, né? Se tiver um sozinho, já demora mais tempo. Ora bem. Para o baile de máscaras, como é que é? O que é que está preparado? O que é que há alguma novidade em relação aos outros anos? Ou vai ser basicamente como tem sido? As trotinetas a invadirem? Ou não? Sim, aí é. Porque aí não é uma obrigação de ninguém ir ao casino. Nós contamos, claro, contamos com todos os grupos que saem nesse dia, nesse sábado, que normalmente que é tradição acabarem a noite no casino. Mas, e nós esperamos que este ano aconteça o mesmo. E isso é aquilo que nós esperamos para todos eles. Mas, de resto, ele já, o próprio dia, já tem aquelas experiências que é os grupos que saem nesse dia vão lá acabar. E aí é aquilo que nós queremos. Em termos de novidades, não há muitas. É estas que acabaram de dizer, que a sala vai ter outras condições melhoradas daquilo que tinham anteriormente, nomeadamente nas galerias, com mais segurança, como vocês faziam referência, e a segurança é tudo nestas situações. Fundamental. É, sim, senhora. Quanto aos bailes de carnaval, como é que vai ser? Vamos ter sexta, sábado... Não, sábado... Sábado, domingo, segunda, terça, quarta... E esperamos que na quarta ainda continue. Pronto. Isso é o meu desejo, que é uma tradição, praticamente é o casino, é a única sala que faz na quarta-feira de cinzas. E esperamos que, e eu espero que continue ainda. Com 20, com 30, com 40, 50, 60 pessoas, 100 pessoas. Por exemplo, o ano passado foi o melhor... ano em termos de afluência em relação, se calhar, aos últimos 7, 8 anos. Portanto, não sei se as próprias pessoas querem mudar novamente a quarta-feira de cinzas ou não, mas nós vamos continuar para ver se começam a aparecer mais. E é esse o apelo que nós deixamos também, numa altura em que se fala muito em tradições e em não deixar morrer as tradições. Lá está, voltando e rebobinando... Eu sou do tempo, fui sempre do tempo da quarta-feira de cinzas, de ser um baile completamente cheio. O baile acabava às 2 da manhã e nós ainda vínhamos tristes porque já tinha acabado. Exatamente, porque já tinha acabado. Era um baile de gala. Era um baile de gala. Era sim, senhora. Já tinha acabado o carnaval e nós vínhamos tristes do baile acabar às 2 da manhã. E muitas vezes até se prolongava até às 2h30, 3 horas. E o que se tem verificado nos últimos anos é que, pronto, temos perdido um pouco a adesão de quem nos visita à quarta-feira. Nós compreendemos que, pronto, são dias muito cansativos e no outro dia trabalha-se, mas lá está, numa altura em que falamos em tradição e não deixar perder essa tradição, eu confesso aqui que nós já, em reunião de direção do Tamar, já pusemos isso em equação, de fazer ou não a quarta-feira. E eu sou um daqueles que defende que se deve manter a quarta-feira. Mas realmente tenho-me apercebido, pronto, que não há muita adesão de quem nos visita. E é esse apelo que nós queremos deixar. Pensem bem e voltem novamente ao baile da quarta-feira de cinzas. Vamos manter esta tradição, não vamos deixar, porque faz parte do Carnaval da Nazaré o baile da quarta-feira de cinzas, onde se liam as deixas e onde dávamos ali, a nível de sala, não é? Porque depois há o enterro do Santo Intrudo, organizado por quem organiza o Carnaval, mas a nível de sala era ali que nós fechávamos o Carnaval, se bem que nós tínhamos a festa da sexta-feira, que temos sempre, exatamente, não é? Mas a nível de bailes era ali que nós encerrávamos o Carnaval. E aquele baile era muito bonito, e é isso que eu faço aqui o apelo a quem nos está a ouvir, que faça um esforço, se é que é um esforço, que não é um esforço, mas vá até lá e ajude-nos a manter a quarta-feira de cinzas. Até mesmo que a entrada é grátis. Exatamente, a quarta-feira de cinzas até uma entrada que é grátis. Exatamente. Portanto, é só o esforço da presença da pessoa. Não há mais nenhum esforço. Portanto, aqueles que não conseguiram dançar agarradinhos o tempo todo do carnaval. Nem mais. Aproveitem a quarta-feira, se faz favor, para voltar a esse tempo em que a gente dançava mais tempo agarradinhos no baile, ao tempo que isso já vai. Quanto à festa do Carnaval, vocês continuam a fazer à sexta-feira, não é? Antes de falarmos na festa do Carnaval, deixa-me só dizer aqui uma coisa, a Fátima. O ano passado o Mário João até fez uma coisa muito engraçada no baile de quarta-feira de cinzas. Ele iniciou aquele baile onde os músicos se dispuseram no meio da sala. Vamos aqui fazer um paralelismo, tipo uma roda de samba. Os músicos estavam assim e estavam a tocar instrumentais do folclore, do nosso folclore, do folclore nazareno. a tradição começou ali, e é isto que tem que se manter. Ele teve uma excelente ideia. Ele começou o baile assim, e depois, claro, foram para cima do palco e fizeram o resto do baile. Mas foi muito engraçado ver, e a forma como as pessoas que lá estavam aderiram àquela iniciativa do Mário João, que foi muito engraçado ver. Há vídeos que mostram as pessoas a dançar à volta deles. Muito engraçado. Algo que se poderá eventualmente repetir este ano. Ora bem, e é gratuito, não se esqueçam. E é gratuito. Sim. Portanto, todos os motivos e mais alguns, mesmo para quem... A gente sabe que algumas pessoas têm dificuldades económicas para se divertir no Carnaval, tem aqui uma excelente oportunidade também, claro, para ter o seu tempo de diversão. Depois vamos ter, então, na sexta-feira, a festa do Carnaval, como é normal também, uhum, o pessoal à sexta-feira ter a oportunidade de ver com mais tempo, digamos, sim, assim, e é, seguido o que aconteceu durante o Carnaval. É uma data que normalmente nós fazemos, e é uma data quando nós dizemos que a festa do Carnaval coincide com o aniversário do Rancho Infantil. Pronto, nós temos que ver que as datas não são aquelas datas exatas. Uhum. A situação é que o Rancho Infantil, quando foi a sua primeira atuação, foi na altura do Carnaval, nesta altura. E nós adaptámos mesmo o nome Festa de Carnaval para, porque antigamente esse evento chamava-se Aniversário do Rancho Infantil Tamar da Nazaré, e onde se aproveitava tudo, pois como havia mais... Entre o folclore e o carnaval, existe mais carnaval nesse espetáculo do que folclore. Ou seja, e coincidimos com as duas coisas, ou seja, é o aniversário do Rancho Infantil e a festa do carnaval, para as pessoas que não foram ver as cegadas, as brincadeiras durante o carnaval, poderem estar presentes também nesse dia, que vão rever todas elas. Também conhecer e se divertir. O mote da sala, como é que surgiu? Quando é que surgiu? Se já foi há muito tempo, como isso é que... está a pessoa indicada. A pessoa indicada. Diz lá, diz o lá. Mote normalmente, e nos últimos anos tem sido assim, cada um leva uma ideia, leva dois ou três motes. Nós, numa reunião, com antecedência, logo a primeira reunião ali a seguir ao verão, nós... pomos em discussão o mote. Cada um leva várias ideias, juntamos todos e depois, claro, vamos votando, e o mais votado é o que fica. Este ano passou-se, foi de forma diferente. Este ano houve um diretor que num grupo, nós temos um grupo no WhatsApp da direção, onde comunicamos, né, quando não estamos nas reuniões, e comunicamos através desse grupo do WhatsApp. Houve um diretor que pôs lá um mote e pronto, ficou. Não, nem sequer foi, a discussão foi unânime, e venceu por unanimidade, e é o que é. E é o que é. E é o que é. E assim ficou. E a marcha está já no forno, como é que é? Não, ainda está a caminho. A marcha é o Bruno é que está a tratar disso, ele é que ficou este ano em carrega ao Bruno, a marcha ficou em carrega ao Bruno dele, tratar então da questão da marcha. Sim, penso que sim, penso que está a andar, pelo aquilo que ele nos tem dito. Então, muito em breve também saberemos, sim, o que é que nos traz a marcha do casino. Mas estamos mesmo a fechar, só escassos, uhum, segundos, não sei se querem acrescentar alguma coisa só para o final. A situação é que vivem o carnaval, que é preciso, e nós não podemos pensar no futuro, temos que pensar no presente, e temos que viver o presente, e é isso que eu peço a todos, é vivem o presente. E divirtam-se. Pronto, fazemos o apelo, visitem-nos, estamos lá à espera de todos os foliões do Carnaval da Nazaré, o nosso público fiel que está lá sempre, ainda temos as cadeiras marcadas, esse público fiel que faz questão de todos os anos lá estar, são sempre muito bem recebidos, e o que nós temos para dizer a todos quantos nos queiram visitar é que nós estamos lá para isso, para trabalhar, para que eles se divirtam, para lhes proporcionar um ambiente de festa e de alegria, para que se possam divertir connosco, porque se eles estiverem a divertir